E nessa vida louco, inimigo não manda flores. Massageia o ego, te faz passar por horrores. Se sente bem te fazendo, se sente mal. Rouba sua autoestima e te deixa na depressão. E nessa vida louco, inimigo não manda flores. Massageia o ego, te faz passar por horrores. Se sente bem te fazendo, se sente mal. Rouba sua autoestima e te deixa na depressão. Na era da tecnologia, olha só, essa entidade é B.O., vem da Inquisição. Renasceu do pó, resseca, pé de pimenteira, mata pé de arruda. Deus que me livre da mira do Judas, descendente de Caim, peste negra que não tem cura. Na era moderna onde se espera like mais que o perdão do pai, energia negativa entra na sua casa, pela TV te atrai. Destrói casamento, separa a família, congela seu coração. Palavras ditas e absorvidas têm mais poder que um furacão. Quem sempre zelou pela postura, hoje vê o filho de coach. Não sabe se foi a necessidade ou influência que veio de longe. Cada alma tem sua sentença, se a vida é uma escola, tamo aí. A prioridade é a evolução, a luz tá aí, é só seguir. A guerra é espiritual, guerreiro entenda. Cada batalha travada aqui é por você e não pelas de 50. Tudo que é bem material tá paralelo com o plano astral. A linha não cruza, é como uma rádio e a sintonia entre o bem e o mal. E nessa vida louco, inimigo não manda flores. Massageia o ego, te faz passar por horrores. Se sente bem te fazendo, se sente mal. Rouba sua autoestima e te deixa na depressão. E nessa vida louco, inimigo não manda flores. Massageia o ego, te faz passar por horrores. Se sente bem te fazendo, se sente mal. Rouba sua autoestima e te deixa na depressão. E nessa vida louco, inimigo não manda flores. Massageia o ego, te faz passar por horrores. Se sente bem te fazendo, se sente mal. Rouba sua autoestima e te deixa na depressão.